Whisky Fox Trot Lima. Prossiga. Atualizando 50, solicita a modificação em ascensão nível 105. Plano modificado aos 36, submanter 105 direto. Nome e estimado de pouso. Positivo 087. Ok, copiado. Positivo, então pode voar direto com o que está presente, ok? Autorizado direto. Lima. Controle Salvador, voando 8297. Centro da ECO, passando nível 200 para 160. Na flor de aluno aí. Voando 897, autorizado chegada a Bonf. Desse mantenha 4 mil pés, ajuste na 0-1. 0-1 para 4 mil pés. O senhor detetou aí LS Whisky, senhor. Afirmativo, aguarde o LS Whisky da pista na 0, o 897. Obrigado. Com decolagem da pista 17 com curva direita na saída Coral. A frequência do controle em 119.8, a torre 18.6, seu transponder 0260, Oscar Golf Serra. Confirmado em 80, depois completa a visual, né? É um plano Yankee. Livre, chame torre 18, meia dúzia para táxi, decolagem da 17, Golfo Serra. Solo Rio, 5973, bom dia. 5973, bom dia, táxi Alfa Quilo, parte 3, fique atento ao sinalizador para estacionamento, 5973. Alfa Quilo, atento, Rio, 5973. Salvador, é o TAM 3201, está pronto, pushback, acionamento no 09. Autorizado, reporte táxi 3201. Livre, pushback, acionamento, reporte táxi 3201. Voo no 607. Voo no 607, chegada a Bonf, desse mantém a nível 050, vigilância radar. 050, vigilância 607. Salvador, eu vou 1795, 180, atendendo para o prosseguir. A 715, desça na chegada a Bonf para nível de voo 050, correção 0620, vigilância. Atendendo para 0620, chegada a Bonf, 715. Oscar Golf Serra, autorizado ingresso no 735, a porta pronta. 0 alternando 288, AB 58. Juliette, Jesulu, atinge, mantém o 090. Sente, Juliette, Jesulu. Oscar Corpo Serra, decolagem autorizada no 7, vento 130 graus, 059. Nosso Corpo Serra decolou 42, controle 1198. 198, Corpo Serra, graças a Deus. Salvador, TAM 3201, 72 a bordo, 072 a bordo. Economia de 0330, 3 horas e meia, alternando Guarulhos, está pronto para o táxi, TAM 3201. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 118, meia dúzia, TAM 3201. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama torre 118, meia, TAM 3201. Vídeo Papa Oscar, controle. Então, Índia, Papa Oscar, controle, Salvador. Salvador, Oscar, Golfo Serra, decolou, estacionado 0260, na Coral. Chegou oficial, subiu e mantém o 080, sai da Coral. Yeah. Papa Oscar, não escuta. Papa Oscar, detonação radar para separação de tráfego, curva à direita, vem na proa 040. O Papa Oscar, mantendo 090. 040, Papa Oscar. Patrulha, Salvador, 1804, passando 230 para 1190, informação é. 1804, chegada Bonf, desse mantém nível 070, vigilância. 070, vigilância na frente da Bonf, gol 1804. Controle. Este é redução 220 nós, número 2 na aproximação. 220 nós, gol 1907. Chegou o Serra, vou ir direto Coral. O Serra, direto Coral. Desse mantenha 2.000 pés, ajuste, correção, 2.500 pés, ajuste 611, fonte estabilizada na final do ILS, uísque, gol 1897. Positivo, 2.500 pés, desse rocha, para estabilizar na final da 1897. Gol 1804, redução para 2.509. Tá mantendo 250, gol 804. Papai pode atuar direto para a Palafonte? Autorizado, direto para a Palafonte da presente, Papai Oscar. Afirmativo, 02. Tango Whisky Fox Lima, mantenha nível 105, chame o centro na frequência 1251, na alterna 13325. Positivo, mantenha no 05, 251, 3325, com exito. Muito obrigado, amigo, bom dia. Bom dia. Informação, eco, autorização, Guarulhos. Mizuno 71, está pronto para copiar. Afirmativa. Para Guarulhos, autorizado 340, Napier Whisky 50, decola Delta 0 com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois a posição Bridge. É, corrijo, da El Leda e posterior posição Bidev. Da El Leda, Bidev a saída, frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5527, PAN 3171. Para Guarulhos, nível 340, via para o Whisky 50, decola da posição 0, primeira curva à direita, saída da El Leda, após a posição Bidev, controle 198, torre 1386, aciona 5527, TAM 3171. Forme pronto para o push 3171. Camarada. Prossegue para o 40, gol no 607. 607, desse mantém a 2000, ajuste 1012. Forme localizador. 2012, reportarei no lock, gol no 607. Autorizado, reporta na papal para ingresso. Sete, redução para 190 nós, vai seguir trânsito da companhia, 7 milhas à frente na aproximação. Reduzindo 607. Previsão 080 para 060, gol 1975. Isso até 4 mil pés, 1795. 4 mil, 1795. Gol 1804, continue descido até o nível 050, gol 1804. Desce até o 050, gol 1804. Salvador, bom dia, TAM 3201, decolado, cruza 1700 pés da El Leda. 3201, bom dia, sub e mantenho 360, saída da El, vigilância radar. 360 da El, TAM 3201. Ingresso 35, é porta pronta. Controle, bom dia. Será o 9970, gente da porta. Geral 9970, bom dia, chegada a Mari, desse mantém o 050, vigilância. 050, desce. Podemos atuar intacto? Autorizado, intacto. Certo. O gol 1897, estabilizado DDS. Flight final ILS, torre 118.6, gol 1897. Obrigado. E gol 1897, próximo na casa do Sérgio, estabilizado. Final da 10. No 897, pouso autorizado no 0, vento 120 graus 059. Desce, pouso no 897. 45. 25 graus, bom dia. Bom dia. No 7, no 5, desse mantenha 2000, ajuste 1012, reporte localizador. Essa para 2000, com 1012, reportará localizador. No 7, no 5. Certo, senhorita. Aumentar? Isso, para abrir o ciclo. Afirmativo, está aumentar. Agora está ótimo, obrigado. Boa noite, 04, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, vê se mantém a 3.000 pés, 1.012 ajuste. Direita, proa 320, descendo 3.000, 1.012, gol 1804. Firma na proa 230, ok? 230, descendo 3.000, gol 1804. Complete final ILS, torre 18.6. 18.6, 607. Oi. 07. Voo no 607, continua em aproximação, agora de pista livre. 607. Noite 04, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, gol 1804. Cruzando 150 na saída da Elta 3201. Chame o centro em 1251, lanterna 13325, então 3201. 251-13325, então 3201. Juliette de Azul, controle. Delta 3597. 3597, vê se mantém uma centena na chegada da Bonf, vigilância. Centena na Bonf, Delta 3597, dentro da Fox. Juliette de Azul, controle. 1804 para o localizador, esquerda para o 1130. Esquerda 1130, voo 1804. Autorizado? Autorizado, LS, informe localizador, desse mantém 2000 no 804. Descendo 2000, autorizado, LS, repasse estabilizado, gol 1804. Controle, Juliette, resolveu, pode passar com ele. Okay, serviço radar terminado, chame Aracaju em 1203, Juliette de Azul. Tá no localizador, o voo no 795. 795, complete, final ILS, 18.6, torre. Continua 18.6, no 795. Reporte para ingressar no pátio 1 no 897. Alfa Kilo vai reportar para ingressar no pátio, voo 1897. 3597, continue descida para 4.000, ajuste 1.012. 4.000 com 1.012, dá 35, 197. 4. O meu golfito vai decolar ou precisa de mais tempo? 797, 797, 797. Afirmativo, então Romeu Golf Victor mantém a posição negativa, decolagem, o tráfego já está sob marcador externo. E a parte 3, a parte da Alfa está bloqueada entre a Kilo e a Juliette, ok? Foi feita uma correção do piso aí, tá, tá aquele tempo de cura, ainda tá fechado ainda. Então nós vamos conseguir a terminal de carga, aí? Isso, Kilo é próximo à sua esquerda. Você vai passar pelo interior desse pátio e prosseguir em direção que é o terminal. Porém, vai aguardar para ingressar no terminal, que seu portão é o de número 9 e tem uma aeronave saindo daquele setor ali, ok? Ok, sim. Paquistão 3971, 176 a bordo, 4 horas, Galeão. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa. Quando lá, chame torre 1862, um bom dia, 3171. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 1866, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, gol 1607, Livrana Circuito. 1607, bom dia. Siga o tráfego da companhia à frente, ingressando via Kilo, pátio 3, reporte para ingressar pátio 1, no meio, 07. Aí siga o tráfego à frente, via Kilo, pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio, gol 1607. Salvador, bom dia, gol 1804, Antônio de Serra, contra embaixo travado e o campo à vista. Afirmativo, continua a aproximação, guarde pista livre. Está aguardando pista livre, gol 1804. Número 5 aqui no terminal, número 5 seu portão. Visa ingresso no pátio 3, portão número 5, gol 1607. 1897, autorizado ingresso no pátio 1, portão número 9, 1897. Autorizado ingresso no pátio 1, portão número 9, gol 1897. Gol 1804, vento 110 graus 031, pouso autorizado no zero. Em frente, ingresse Alfa, posteriormente Kilo. E aqui no terminal de passageiros, o seu portão de número 4, 1715. Alfa, Kilo, portão 4, 1715. Continue aproximação, guarde pista livre, serão 9970. Papatango, Romeu, Golf Victor. Vento 1100 graus, 031. Ativa a esteira de turbulência. Após o cruzamento do gol do eixo, tem decolagem autorizada no 7. Cabeceira 35. Salvador, muito bom dia, Webjet 5722. Nós estamos com a informação Foxtrot, nível 320, Palestina, Brasil. 5722, 320 Brasília, está autorizado no 320 Brasília, decola da 10 com curva esquerda, saída Lefa, depois DCT Zambi, DCT Dogna e direto Brasília. Frequência do controle 119.8, torre 118.6, seu código transponder 5535, web 5722. Está autorizado então nível 320, Palestina Brasília, decolando da pista 10 com a primeira curva esquerda. Saindo na Elefa, Elefa direto Zambi, Zambi Dogna, após direto Brasília. 119.8 é o controle, 118.6 torre, o transponder 5535, 5722. Fome pronto para puxa assuramento, confirme a sua posição. Estamos no gate 3, está... informará quando pronto, obrigado, 5722. Portão 3, 7. Alô, Salvador, boa noite, 04, livrou nossa escuta. 804, bom dia, táxi em frente, Alfa Kilo passando pelo pátio de cargas e no terminal de passageiros o portão é o de número 11, número 11 para o 804. Alfa Kilo passa pelo pátio de carga, portão 11, voo 804. 8. Controle 198, bom. Bom dia, Papatango, Romeu Golf Victor, decola, não se escuta. Papatango, Romeu Golf Victor, contato radar na decolagem, suba até 3 mil pés, ajuste na 012. Sim, é possível sair da mama, Romeu Golf Victor. Transição Aracaju, frequência do controle 119.8, a torre 118.6. Seu código transponder 5537, UTA 3890. 330, piso 58, decola à esquerda, Puca Aracaju, 5537, 19.86, vai chamar quando pronto. Correto. Checado, livre pouso. No 71 do Colo 03, chama em controle 119.8, bom voo. 198, bom dia.